Pelo de mais tempo, meu filho. Vai começar a sofrer, só bebê. Dizinho, você tem uma sentada, mulher, que me deixa louco de tesão. E a mulher cuida a mina de casa, mas você me dá carinho, amor e atenção. E a mulher pegou meu celular e viu o seu contadinho. Ela começou a desconfiar. O rapariga vê, se para de ligar. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha mulher e tô afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu tô pra rapariga e também quero você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu tô com minha mulher e tô afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Também quero você. Ela começou a desconfiar. O rapariga vê, se para de ligar. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha mulher e também quero você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu tô com minha família e tô afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha mulher e tô afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha família e tô afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha mulher, Ave Maria. Não pode saber. Eu amo minha família e tô afim de você. Você tem uma sentada, você tem uma sentada. Ô mulher malvada, na hora da sentada. Você tem uma sentada, você tem uma sentada. Ô mulher malvada, na hora da sentada. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha mulher e tão afim de você. Ela não pode saber, não pode saber. Eu amo minha família e tô afim de você. Amando a mulher e afim de uma rapariga. Esse é meu jeito. É a sofrência.